Trip 9937, chame Centro Recife, frequência 1260, alterne 1288. Trip 9937, controle. Ok. Amar Recife 1260, 1288. Controle, recebeu o 9937? Afirmo. Bom dia, bom serviço. Bom dia. Paulo Salvador, bom dia. TAM 3153, autorização. Rio de Janeiro Galeão, 360 nível. Bom, sou Índia, TAM 53. Mizuno 53, bom dia. Informação Índia. Galeão autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-19.8, aciona 5401 no transponto. Obrigado, Galeão aprovado, 1-0 com foto, decola da 1-0, curva direita. Na saída do perfil da El, Leda, transição Bridge, Pêndulo 10, 19.8, controle, 5401 transponde, TAM 3153. TAM 3153, correto, portão 3, chama pronto para o SPEC, acionamento. Chama na conta pronto, obrigado. No 649, prossiga. É o Leda, e após direto por seguro. suficiente, bom dia. Atropelou a referência com o terreno 5362. 5362, sim. Isso é para 2 mil pés, ajusta no 013. Autorizada a final, LS, posto estabilizado. 2 mil, posto estabilizado, 5362. Gislete 1, eu prossigo. Mais. Permanece a 566, escutando. Aí, Gislete, número 7. A gente vai com tudo do controle. É, visual, né? realizar o visual com o campo, 5362. Trip 5362, complete aproximação, chame torre 1895. 1895. Bom dia, senhorita. Muito obrigado. Bom dia, bom pouso. Torre Salvador, é o Trip 5362, bom dia. O Trip 5362, autorizado pouso, pista no 0, vento variado 03. Livre pouso, 5362. Confirma a aeronave chamando o sol. Pegasus 05, autorizado para Porto Seguro, nível 080, decola da 110 com curva direita no perfil da saída Coral e após Coral, conforme rota do plano de voo, inicialmente via Golf 677. Controle em 119.8 e aciona 0260 no transponder. Positivo, livre acionar, reporta táxi, ajuste no 0 no 3, pega 205. Oscar Lima Eco, bom dia, prossiga. Oscar Lima Eco autorizado para Serra Novembro e Serra Tango, inicialmente restrito a 1.000 pés, até a liberação do controle para o nível 085, decola da 107 com curva direita via corredor Axé, controle em 119.8, torre em 118.95 e aciona 5407 no transponder. Lima Eco, correto, já possui POB? Solo 7, direita, solo 209. Bom voo. Acho que Lima Eco, vibracionar, é porta no táxi. Confirma a autonomia? Salvador, muito bom dia. O 1759 novamente, para autorização para Guarulhos. 1759, bom dia, informação Juliette, Guarulhos, autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o Pêndulo 1-6 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-19.8, aciona 5-4-1-1 no transponder. Positivo. Protejamento então, nível autorizado é o 360, rota conforme o plano de voo. Tripando Zulu 1-6, decola da 10, curva direita da El, Leda Brice 19-8. Controle 5-4-1-1 é o transponder para o Bono 759. Bono 759, correto, confirmando o portão 02. Negativo, está no 4, ciente da Juliette. Sim, entra, portão 04, chama pronto para o pushback, funcionamento. Chamará. De voo 050. Calema Eco, autorizado a linha decola pistola 7, vento 060 grau 04 nós. Follow Salvador 3153 da TAM, siga 3, puxa sonar. TAM 3153 autorizado, reporta táxi. Iniciando, puxa, mano, táxi, obrigado. Caso 05, a intenção é decolagem da cabeceira ou a partir da táxi e hotel? Pegasus 05, ciente inicialmente táxi até o ponto de espera táxi e hotel, reporta para o cruzamento. Puxa Lima Eco, decola 224, controle 119.8. 119.8, Oscar Lima Eco. Controle Salvador, papapá, Oscar Lima Eco. Papapá, Oscar Lima Eco. Correio do Axé. Volume UPS, corredor Axé, Oscar Lima Eco. Bono 755, acione a identificação, autorizada a chegada a Bonf, desça para 4.000 pés, ajusta no 013. Ed, confirma a proa. Chegou no 092. 4234, bom dia. Informação Juliette, confere. Só um instante, cópia. Prepara a saída PUCA, transição Caju, aguardando. É a 307, ideal para 090. Campinas 153, 163 a bordo, Campinas 350. São 3153, táxi via Índia, ponto espera torre em 118, decimal 95, ajuste no 013, um bom voo. Copiado Índia, ponto espera da 10, chama a torre 1895, obrigado. Cruzeiro 5 autorizado, cruzamento pista 1028 via taxiway Delta Alpha, reporta ante a taxiway Juliette para ingresso parte principal. Voo 1092, voe direto do Una, desça para 3.000 pés, ajuste no 013. No 649 é o número 2 para a cópia, prepara a saída da Euleda, aguardando. 5384 é o número 3 para a cópia. Prepara a saída PUCA, transição Caju, aguardando. Voo 1756, posição é 4, puxa estacionamento. Voo 1759, só um instante, por gentileza, para iniciar. Afirmativo, 59 na escuta. Solo Salvador na escuta do TAM, Mike X-Rei Juliette. TAM, Mike X-Rei Juliette, prossiga. Bom dia, Mike Exo Rei Juliette, solicitando autorização de reboque do pátio principal Finger de número 7 para o Finger de número 6. Do 6 do pátio principal, confirmando? Positivo. Está autorizado, reporta no término, Mike Exo Rei Juliette. Sim, será feito, graças. O Pegasus 05 ingressa Juliette, contorna a área gramada, Taxiway Índia, ponto espera torre em 118.95, ajuste no 0 no 3, um bom voo. Ali mantém cabeceira no zero. Táxi. Tá livre por estacionamento, é porta táxi, 759. Azul 4234, copia? Autorizado para Recife, nível 330, via Upper Whisky 58. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 1-19.8, aciona 5-4-1-4 no transponder. Pega 05, confirmando PB 1-1. Decolagem 3-1, controle 1-9-8. Já não? 4-9, copia? Autorizado para Porto Seguro, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda e após direto Porto Seguro. Controle 1-9-8, aciona 5-4-1-5 no transponder. Pega 05, vento 040 graus, 069, autorizado a colapso, estando 0. São 360-3153. Autorizado para Maceió, nível 190, decola da 190 com curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Caju e após conforme rota do plano de voo. Controle em 1-19.8, aciona 5-4-1-2 no transponder. Correto, parte 3, chama pronto para o SBEC, saneamento. Zona 649, coordene com a equipe de solo, após a aeronave da companhia liberar o setor a retaguarda, tem livre para o SBEC, saneamento, reporta táxi. Pega 05, decolada os 33, controle 1-9.8. Vai chamar o controle em 2-1.9 ao Pegasus 05. 1-1-9.8. 19-8, Pegasus 05. Controle, bom dia ao Pegasus 05. Pegasus 05, bom dia. Contato radar na decolagem, suba ao 080. Após 2.000 pés, está livre e voar direto coral, Pegasus 05. Vai acender para o 080, após 2.000, direto coral. Bom, 1759, pronto para o táxi. Em 170 a bordo, está alternando o Galeão com 3.50. Gol 1759, táxi via Índia, ponto espera torre em 1-18.95, ajuste no 0 no 3, um bom voo. Via Índia, ponto espera 18.95, gol 1759. Obrigado, tenha um bom dia. Corrigir, o voo na 092, bom dia. Uma milha do Índia Serra. 092, bom dia. Vento 030 graus, 059, autorizado alto pouso, pista no zero, checa no trem. Afirmativo, livre pouso, voo na 092, reportará quando baixar a travada. Bravo, então no zero. 759, mantém o ponto de espera após companhia na final. Além do tempo, capiceiro no zero. Tráfico na final. Ele ali mantém, ficou no zero. Vou no 759. Está travado, vou no 092. Gente, vamos no 092. Azul 4234, número 2 do setor, aeronave da Gol já no pushback no portão 02. Na minha escuta, aguardando por gentileza. Ventana Bonfim, prossiga para 2.000 pés, altímetro no 0 no 3, está autorizado LS, reporte localizado. Autorizou IMS até 2.000, vou no 755. Salve Salvador, Mike aqui do Rei Juliette, informando o término de reboque na posição Finger de número 6. Ciente, Mike aqui do Rei Juliette, bom dia. Ok, grato e um bom dia. Na 092, solo 37, direita, solo 219. 219, 019, obrigado. Assim que possível, informe seu estimado de pouso, Oscar de manhã. Via táxi via Alfa, reportando seu táxi de Juliette para ingresso. Via Alfa, reportando seu táxi Juliette para ingresso, boa, na 092. 050 graus, 069, autorizado a colapso, estou no zero. Eu já decolar 50, vou no 759. No 81 a bordo ou 81? 81. Copiado, táxi via Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 3, bom voo. Via Índia, ponto de espera torre 18195, obrigado. Azul 4234, autorizado para os back finalmente, reporta táxi. Cunha 6225, reautorizado 3.000 pés, o altímetro 1013. Meia 49, a Lima tem, cabeceira no zero. A Lima tem, era bom na 649. No 092, ingressa Juliette, segue a viatura Follow Me até o portão 10. Vamos ingressar Juliette e seguir o Follow Me até 1-0, 1-0, 9-2. 9, decolado 3-9, controle 1-9, decimal 8. 9-8, agora 7 entrada, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, o Gol no 759. Gol 759, bom dia, contato radar na decolagem, subam 360, saída da EL. Vira para 360 na abertura da EL, Gol no 759. Aqui é Eco Delta, bom dia, prossiga. Aqui é Eco Delta, Manati, autorizado no 1000 pés, decolagem da 1-7, curva direita via corredor Axé. Controle em 1-19.8, torre em 1-18.95 e aciono padrão 0125. Guiado para acionamento de táxi, torre transfere o ajuste no 0 no 3, bom voo. Canal 6225, prossiga para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte no curso do localizador. 2000 pés, passarei essa pesada, 7755. 755, completo LS, chamando torre 1-8, decimal 95. 895, obrigado. 1755. Decolar esse bom nome é fascinado. Torre Salvador, gol no 755. 755, continua a aproximação, informarei que está livre. Gol no 755, foi onde já está visual campo? Visual com campo, 755. Entendi. Aka 239er, good morning, proceed on my arrival, clear down to 4000 feet, QNH 1013. T55, chega a trem, 080 graus, 069, autorizado, pouso, pista no zero. O voo no 759 da Presidente, voo direto Leda. Quando Leda da Presidente para o 759? Controle Salvador, voo no 649, passa 1300 pés da El Leda. Voo no 649, contato radar decolagem, voo 360, saída da El. Saída da Léo, sobe ao nível, vai subir ao nível 280, gol no 649. 280, afirmativo, sobe e mantenha, gol no 649. Vai subir ao 280, obrigado. Vital, tô livre a acionar a reportagem. Na frequência livre para a coordenação, mais direto ao meu. Receptor lock, 6285. 25, completa o ILS X-Ray, chamando torre 1-8-3-1-9-5. 295, 6285, boa tarde, bom dia. Torre Salvador, bom dia, 6225, 3 milhas para o Instante. 6225, bom dia, continua a aproximação, aeronave alinhando para decolagem, informarei pista livre. Guardando pista livre, 6225. Tipo 5384 autorizado, reporta táxi. A gente mantém o 080, permanece vigilância, pega 05. Eita, solo 2199. 219, obrigado. Alô, Salvador, é o Gol, 1755. 755, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, prossegue para o 03, o Gol 755. Na 6225, 0070 graus, 069, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso no zero, 6225. E chame agora o centro em si, em 1251, alternando 3395. Controle Salvador, bom dia do Azul 4234, na Puca, Aracaju. Azul 4234, acionado 5414, confirme. 5414. Copiado. Contato, radar na decolagem, suba para o nível autorizado, saída pouca, Azul 4234. Vai subir para o 330, na pouca, Aracaju, Azul 4234. 3, após prossegue, parte principal, Índia. Ponto de espera, torre em 118 decimal 95, ajuste na 0 no 3, em bom voo. 45, alternando 2685, Oscar de manhã. O 1759, chame o centro Recife, 1251, alterna 3395. Meu 225, solo as 48, direita, solo 219. Direita 1219. Ocean Air 6225, Lisona 6, Echo. Ocean Air 6225, táxi via Alfa Juliette, portão 05. American 239, complete bomb arrival, clear down to 2,000 feet, clear ILS X-ray, report localized. And we report localized down to 2,000 feet, clear the ILS X-ray, American 239. QNH 1013, 239. 1013, thank you. Autorizado. Alinhada, colapso no 0, 20, 050 graus, 07. 649, vai passar o nível 1975. Uno 649, chama centro Recife, frequência 125, décima 1, alterna 13395. 251-3395. Reposicionado, portão 01 agora. Portão 01, acho que é. Trinta 384, decolada 50, controle 1998. 98 Salvador Trip 5384. Trip 5384, contato radar na decolagem, subiu para nível 190, saída da PUCA. Para nível 190, saída da PUCA, Trip 5384. Táxi, porta, ponto de perdão, no 7, mais cuidado. Autorizado a linha de call no 7 Max Delta 20.04 graus 03 minutos. Trip 5384, mantém o perfil de saída. Mantendo o perfil da saída, 34. Força Aérea 2305, 50 milhas sudoeste do VOR Salvador, serviço radar terminado. Chame Ilhéus, frequência 120.1. Check-in 239, Dabbit 4 Plaza. American 239, complete approach, contact tower 118-195. 118-95, clear the approach. Cover car, American 239, established localizer, item left, X-ray 10. America 239. Valley, Portland, again down, 10 volts. Desmarque de dados confirmando, vai iniciar de imediato, mantém posição. Dado pro hoje, Aracaju, trip 5384. Zero autorização de decolagem, mantenha a posição, a linha e a guarda. Mike Delta. I'm at 39th marker inbound for 10. Então, zero, wind 100 degrees, 039. Toyland 10, American 239, thanks. O passo principal na posição 2. Está autorizado o reboque, reporta para ingresso no pátio principal o aeronave que chamou o sol. Ok, autorizado o reboque, reportar para ingresso no pátio principal, Mike e Romeu. Azul 4234, chame centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 800. Salvador, o gol 1887. 1887, tá pronto para copiar Recife? 370. Afirmo, sem fragilidade. 370 para Recife, já parece que se curte. Escola da pista 10, saída Puca, transição Caju. Controle 1-19-8, transponda 5443. Autorizado 370 para Recife, decola da 1-0, cumprindo a Puca, transição Caju, controle após 1-9-8, transfone 5443, gol no 887, posição 03. Correto, gol no 887, para feedback somente. Certo, me chama o conta automático para alto mais regulado. Delta tem nível de decolagem da 1-7, vento 080 graus com 7 nós. American 239, on ground at 58, turn right and contact ground 121, decimal 9. Okay, 121, decimal 9, American 239. Azul 4299, adicione identificação, desça para nível 050. QNH1-0-3, autorizado, chegada a mão. What about American 239, is that clear runway 10? Roger. 121, this small 9, American. 239 is clear runway 10 for gate 11. Check America 239, approved, taxi via Alpha, Juliet, and 2 gate 11. Alpha Juliet to gate 11 for 1-2-3-9. 4299, vou indo para o editor. Ai, que é com Delta. Não, regresso. Controle papapapá, Mike Echo Delta. Papapapá, Mike Echo Delta. Papapá, Mike Echo Delta. Mantenha sob condições visuais, A1 no meu pés, corredor axé. Ô, Mike Echo Delta, solicita a tua direta para P03. Confirme radial ideal para 3006. Após a farol da barra, a gente vai para a P03 e informará, ok? Estou mantendo meu pé. Gente, ponte farol da barra. Vai, que é com Delta.